coisa posso falar de minha vida que é feliz. Posso falar da linda flor, do belo pássaro a cantar, das ondas que vem na areia se espraiar. Falta falar de um amigo que levou a cruz e que sua vida deu. E o seu nome é Jesus, o Santo Galileu. Sou feliz, pois Cristo é meu. Mesmo que eu fale das montanhas, do céu azul, das lindas noites de luar, do sorriso da criança, da paz, da esperança, ainda falta muito para lhe falar. Falta falar de um amigo que levou a cruz e que sua vida deu. E o seu nome é Jesus, o Santo.